Autorizado. Vá para a planta. Controle 05. Tente 05, reporte quando retornando para onde não. Sim, pode. Oi, boa noite, contato pra cá. Eu tô falando de um voo 360, foi direto pra minha letra. Solução que restrita frequência 128 decimal 8 ao término 2,5 decimal 0. E a transmissão foi entrecortada, 05. E só entendi a parte da última. Tem frequência livre, 05.